J465, Rádio Relógio Federal, 580 kHz, AM, ondas médias, e 4.905 kHz, em ondas tropicais, Rio de Janeiro, Brasil. Na hora oficial do Brasil. A informação mais perto de você. Vindo Rádio Relógio. Câmara aprova a prorrogação de prazo de entrega de declaração do imposto de renda. Anvisa libera uso emergencial da vacina da Janssen contra a Covid-19. Essas e outras notícias agora no giro da Rádio Relógio. Entre algumas nuvens, neste fogo na cidade do Rio, neste momento em Laranjeiras, os termômetros marcam 27 graus. Rádio Relógio. O Rio em detalhe. Em 5 dias de fiscalizações, a cidade do Rio registra 5.098 autuações entre multas e interdições a estabelecimentos durante esse recesso sanitário. Durante esse período, foram aplicadas 371 multas a bares, restaurantes e ambulantes. Cerca de 48 estabelecimentos que descumpriam as determinações atuais foram interditados. Até ontem, a Secretaria de Ordem Pública contabilizou 764 autuações com 3 estabelecimentos fechados e 40 multas a ambulantes, restaurantes e bares. As autuações foram feitas nos bairros de Madureira, Santa Cruz, Leblon, Ipanema, Flamengo, Botafogo, Laranjeiras, Largo do Machado. Também nessa terça, 155 veículos foram multados na Orla Carioca. Polícia! A Polícia Civil de Petrópolis, na região serrana, informou que concluiu o inquérito sobre a aplicação de uma dose de vento durante a vacinação contra a Covid-19 na cidade. O caso aconteceu em fevereiro, quando uma técnica de enfermagem aplicou uma seringa vazia em uma idosa de 94 anos em um posto de vacinação. A ação foi gravada em vídeo pelo filho da idosa. De acordo com a polícia, pelas imagens, foram concluídas 2 hipóteses. Se houve imperícia e o desperdício acidental de dose. Diante da falta de indícios de que houve má fé da profissional, a polícia pediu ao Ministério Público do Estado o arquivamento do procedimento investigativo, até que surjam novos fatos ou novos elementos que justifiquem o desarquivamento. Na época, a profissional foi ouvida pela Secretaria de Saúde e disse que não percebeu que a seringa estava vazia. Pelo Brasil. A Anvisa aprovou nesta quarta-feira o uso emergencial da vacina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, contra o coronavírus. A vacina, inclusive, já foi comprada pelo governo federal. Com a decisão da agência, o imunizante pode agora ser aplicado na população brasileira. A vantagem dessa vacina da Janssen é que ela é de uma dose só, o que facilita não apenas a distribuição, como também a aplicação. O governo comprou 38 milhões dessas doses. Até o momento, 3 dos 5 membros da diretoria colegiada da agência já se manifestaram a favor do uso temporário do imunizante, garantindo a maioria necessária para aprovação do uso emergencial. Os outros 2, incluindo o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, ainda não votaram. Economia. Deputados aprovou hoje a prorrogação do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2021. O projeto de lei prevê que a entrega deva ocorrer até o dia 31 de julho. O prazo atual da Receita Federal vai até 30 de abril. A proposta segue agora para o Senado. Segundo o texto, um substitutivo do relator, o deputado Marcos Aurélio Sampaio, do MDB do Piauí, o cronograma de restituições não vai mudar, com o primeiro lote sendo pago em 31 de maio. O texto autoriza ainda o pagamento da cota única ou das cotas vencidas até 31 de julho, sem acréscimo de juros ou penalidade de qualquer natureza. A mudança, contudo, foi feita por meio de instrução normativa da Receita Federal, que passou o prazo final para 30 de junho. Esporte. Líder do Cariocão com os mesmos 13 pontos do Volta Redonda, o Flamengo promove a estreia do elenco principal na competição hoje às 9 da noite contra o Bangu no Raulino de Oliveira pela 7ª rodada do campeonato. E para se recuperar do tropeço contra o Boa Vista, a expectativa é de que Rogério Ceni coloque em campo o time base rubro-negro da reta final do Brasileirão. Dessa maneira, a provável instalação do time da Gávea mais tarde será Diego Alves no gol, Isla na lateral direita, William Arão e Gustavo Henrique na zaga e Felipe Luiz na esquerda. Gerson e Diego devem formar a dupla de volantes com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol do meio para frente. Acerte o seu relógio. São 4:01 no horário oficial de Brasília. Termina por aqui mais esta edição do Giro da Rádio Relógio. A seguir você fica com Semeando a Fé com o missionário R.R. Soares. E depois você segue na companhia de Paulo Roberto no Relógio Musical. Eu volto mais tarde com mais notícias às 5 no Panorama da Relógio. Até lá. Você ouviu Giro da Rádio Relógio. A informação mais perto de você. Rádio Relógio 580 AM. Semeando a Fé. Com o missionário R.R. Soares. Você sabe que às vezes Deus tira aquela palavra que Ele colocou na nossa boca. E por quê? Porque nós não estamos usando ela. O salmista entendeu, eu não sei se o rei Davi tem o salmo final, mas parecia com ele. É assim que tem o pensamento Davi. Ele entendeu e disse assim: e de minha boca não tires nunca de toda a palavra da verdade. Pode tirar um pouco, despregou, Deus está dando um susto, mas de todo não. Porque na hora que ele se acertasse com Deus, ele ia usar essa palavra. Pô, meu irmão, vamos aprender com o Júlio, porque as pessoas que serviram a Deus, que escreveu a Bíblia Sagrada, para nós sermos abençoados. E continuou o rei Davi falando: pois me atenha aos teus juízos. Davi nunca tirava as declarações de Deus, do que Deus fez, e olhou os olhos dele. Agora, se Deus tirasse a palavra, como é que ele ia fazer o juízo acontecer? Ele não sabe de tudo, não, só um pouco. Não tire de todo, mas deixa um pouquinho, com esse pouquinho que eu sei. Agora eu quero orar com você. Deus, a situação pode estar séria para essa pessoa que está orando comigo. Mas não está mais sério do que você, não. Eu agora uso a sua autoridade, a fé que o Senhor me deu, e eu paraliso toda ação do inimigo na sua vida. E eu mando, creia comigo agora, hein? Toda obra maligna sai, não volte mais, em nome de Jesus. E você diz amém. Semeando a fé com o missionário R.R. Soares. Faça parte das multidões que tem sido abençoadas por esse ministério. Assista também no canal do missionário no YouTube. Acesse youtube.com/missionário Soares. Semeando a Fé. Conheça a sede regional da Igreja Internacional da Graça de Deus do Meier, Rua Silva Rabelo 20. Participe das reuniões especiais aos domingos, às 7, 10, 15 e às 18 horas. O pastor Cláudio Delgado aguarda por você. Para mais informações, ligue CDD 21-2599-8250. Igreja Internacional da Graça de Deus. Porta que Deus abriu, passa a circular. J465, Rádio Relógio Federal, 580 kHz, AM, ondas médias, 4.905 kHz, em ondas tropicais, Rio de Janeiro, Brasil.